Me sinto tipo um anjo no meio da guerra, um raio de luz sozinho nas trevas. É, com você mesmo, a chapa tá fervendo, uma pá de parceiro eu vi, e pó arrebento, atrás do sustento, escarrando o veneno, a mil derretendo, não tô podendo até tempo, conselho, panfleto e nada, será que é eu que tô lutando de arma errada, os mano tudo de quadrada, 380, e o vagabundo aqui só com a consciência, é que eu não quero lutar dessa forma sangrenta, só que a vida te faz soldado de nascença, nem pensa, aguenta truta, sem dar fuga, na guerra a fé é a única armadura, aí sem mula, me sinto tipo um anjo no meio da guerra, um raio de luz sozinho nas trevas, sabe? Que nem uma flor no concreto, uma árvore sufocada entre os prédios. Mas enxugo as lágrimas, esqueço orgulho, lembro do amor. Só que a revolta aqui parece ser que nem um tumor. Vai, onde eu vou? Tá, em cada pedaço, dentro do coração, tipo um marca-passo. Não é fácil, existe paz artificial. Eu planto amor, só que não colho nem a pau. Acho que é porque é igual o pé de uma fruta. Zé Povinho sempre arranca antes de tá madura. Já era pra eu ter perdido a cabeça, se for ver. Qual será que é o caminho? Um pente ou um buquê? Um tambor, uma flor, um botão ou uma mecha? Quem vai ganhar essa, hein? As balas ou as pétalas? Falar com Deus, ora, que é o melhor jeito. Ligar pro céu, o telefone é o joelho. Nunca é tarde pra se arrepender, abre o peito. Quem nasceu pra carregar peso, foi camelo. Dinheiro é a lâmpada dos tolos, uma hora apaga. Meu Deus é a luz do sol que nunca acaba. Esmaga o opressor, aniquila, fulmina. Destrói o inferno, bota o inimigo na palmilha, entende? Ninguém morreu na cruz pra fazer pose, é quente. Ele é um só, não tem cover. Fácil andar com Cristo no peito, no pingente. Difícil é ter peito pra tá com ele sempre. É diferente, né? Se liga aí. Ele não é hit-hit, a Bíblia não é gibi. Eu vi uma bala estrela apagar de uma hora pra outra. Por isso que eu prefiro ser que nem lantejola. A pampa brilhando pouco, bem humildão, tá bom. No fim, toda brasa vai virar carvão, né não? Então espero, relaxo, não tenho pressa. O bom sabe a hora, ninguém morre na véspera. Quando a tristeza invade, eu não vejo passagem. Pode até financiar seu sonho, só que não dá abraço no pátio nem consolo. Sua mãe contente vale mais que qualquer carro novo. Viver com quem te ama, isso sim que é tesouro. Opa, espere um pouco, truta, aguenta firme. O pote de ouro tá no fim do arco-íris. Insiste, resiste, não desanima, fica de boa. O mano da manjedoura não nasceu à toa. Na cruz correu sangue, no tronco também. A África chorou que nem Jerusalém. Eu tô seguindo o exemplo do tiozinho que trampa de porteira e à noite faz supletivo. Não, não desisto, eu ainda tô na busca da união que eu encontrei só no açúcar. Impunga, guerreira, parceira da véia. Maninho diz que tá firmão, vai ver, tá igual geleia. A esperança me escolta, a fé, meu guarda-costa. O diabo não me afoga, Jesus é minha boia. Vamos que vamos aí aos tranque, barranco. Deve ser em branco, isso é que é ser malandro. Eu sou um anjo. Eu sou um anjo. Na guerra. Quando a tristeza invade, eu não vejo passagem. A mão de Deus se abre e me dá a chave pra felicidade. Quando a tristeza invade, eu não vejo passagem. A mão de Deus se abre e me dá a chave pra felicidade. vejo passagem. A mão de Deus se abre e me dá a chave pra felicidade.